Pesando a falta que cê faz. E foi tudo minha culpa. Se eu pedi com jeitinho, será que você me desculpa? O que eu fiz não foi nada legal. Sei que dei uma baita mancada, mas se eu fosse você, eu me perdoava. Sei que eu errei e tô batendo na sua porta. Se eu pedir com jeitinho, será que você me desculpa? O que eu fiz não foi nada legal. Sei que dei uma baita mancada, mas se eu fosse você, eu me perdoava.